A união da força e da fé, a união da força e da fé, a união da força e da fé. Um quilo de preta, mas deu de fé, aqui é o pai do seu filho, né? Vilão, showman, padrinho, fé. Um irmão na tranca, mas deu no céu. É foda. É foda, um corre o outro na mete bronca, queimando se mata o corre das onças. Um advogado pra cada caso, irmão, é isso. Um corre pra cada situação, se for preciso. Temos o contato no Paraguai, fala aí, é o moço, aquele que é dono do avião, da comissária e do aeroporto. A fita não é sempre rapado, mesmo se eu tiver ripado, pra chegar aqui assim, foi muito trampo flopado, eu faço a coisa fica séria, esse é meu dia de fúria, já que eu vivi na miséria, meu momento de luxúria. Um quilo de preta, mas deu de fé, sério, é isso, aqui é o pai do seu filhinho, padrinho, Fabrício, no morro bolado, girando dinheiro igual Cardi B, sem crescer os olhos na minha parte, aqui playboy no é Kátia, freguês. Segurança pra família, minha dona no suave. Joga a bunda na minha cara que eu fico apaixonado. Amo isso, você sabe. E tu ama quando eu fodo. Nós dois juntos nesse quarto, faz a casa pegar fogo. No beat do vó você sobe e desce. Sobe, desce. No beat do vó você perde a linha. Empina esse rabo. Acende a planta que eu tô no pique. Tapão na sua bunda. Adoro quando você fala comigo. Me fode de quatro. Um quilo de preta, mas dá de fé. Aqui é o pai do seu filho, né? Vilão, showman, padrinho, fé. Um irmão na tranca, mais dois no céu. É foda, é foda. Um corre o outro na mete bronca. Queimando esse mata o corre das onças. Um advogado pra cada caso, irmão, é isso. Um carro pra cada situação, se for preciso. Temos o contato no Paraguai, fala aí. É o moço, aquele que é dono do avião, da comissária e do aeroporto. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. A união da força e da fé. Ufa, ufa, ufa, ufa, ufa.